O Ministério Público de Minas Gerais propôs à Justiça, nesta segunda-feira, 4 de junho, uma ação civil pública na qual requer o pagamento de uma indenização no valor de R$100 milhões por parte da Anglo American em razão da mortandade de peixes no córrego Passa 7, em Conceição do Mato Dentro, ocorridas nos anos de 2014, 2015 e 2017. O MPMG requer ainda que a empresa pague indenização pelos danos ambientais irrecuperáveis, em montante a ser apurado em liquidação de sentença. O córrego está localizado próximo à barragem de rejeitos do projeto Minas Rio de Mineração. De acordo com o Ministério Público, a poluição causada pelas atividades da Anglo American, da qual redundou a mortandade de peixes, prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Além disso, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afeta o ecossistema e as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lança matérias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Na ACP, o Ministério Público destaca que o problema ocasionado pela empresa atingiu as condições antes vivenciadas na área, sabidamente propícias às mais variadas atividades humanas em vista das águas límpidas que percorriam os cursos d'água, o que propiciava a contemplação, o resgate à memória de antepassados, os modos de vida tradicionalmente desenvolvidos, a retirada do sustento, entre outros. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.